contato principal, Alfa Capelão. Oscar Tranquilo, autorizado o seu táxi até através do portão 07. Autorizado até através do portão 07, Oscar Tranquilo. Tráfego seria o tráfego da DGS, terra do Puxo. 767, 4 horas, está pronto para o táxi, tem 82 passageiros a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Recife. Webjet 6721 autorizado o táxi via Juliette Alfa no ponto de espera chama torre, 183 quando pronto, ajuste 10 no 3. Autorizado o táxi no ponto de espera, chama torre, 763-7672. Alfa Tranquilo, através do 07. Gente, segue o bang do Webjet como número 2, no quando pronto no ponto de espera chama torre, 183, ajuste 10 no 3. Gente, então. Webjet 6721, corrigindo o seu táxi, você Juliette Alfa, manterá a posição do táxi Sueli Lima, temos um Mitsubishi à sua retaguarda, um transporte de enfermo, prioridade para o táxi. Juliette Alfa. Mantenha a posição do Sexo e Índia, o objeto 672, ou não? Oscar Golf Kilo, Oscar até o... Kilo. Corrigindo seu táxi, será via pátio principal, ingressa à primeira esquerda, Índia, no ponto de espera quando o próximo chama 2883. Volume 97, ligou. Volume 97, aguarde. Prossegue seu táxi via Alfa. Gente, Alfa. Hotel, o Oscar, hotel, o Kilo, copiou? Oscar, hotel, o Kilo, copiou? Alfa Tango, Oscar, hotel, Kilo. Na escuta do solo? Oscar, até o Kilo, prossiga. Oscar, até o Kilo, está seguindo a DGS com o número 2 para prosseguir o ponto de espera da pista 90. Solo, boa tarde, Alto 861, formação Bravo, autorização, Recife, 310. Sim, Alto 861, Recife, 310. Afirmo. Gente, aguarde cópia, Alto 861. Gente, 861. Solo, mano, 754, posição 8, estacionamento. 754, aguarde. Valeu. Pode estacionar na posição 754, posterior feedback. Confirme. 754, pode estacionar na posição posterior feedback. Acionamento em marcha lenta, aguarde para o push, o 1754. Guardando o serviço. Solo 4082 para prosseguir no táxi. Afirma, ingresso Juliette, posição 612, o 4082 da Azul. Juliette 612, obrigado. O objeto 6721 segue o Mitsubishi como número 2, chama 283, bom voo. Obrigado. Confirme quem modulou solicitando autorização para Aracaju? É o SAM 3566, formação Alfa, 190 Aracaju. 190 Aracaju será coordenado, dá de cópia, informação com o Cia Bravo. A Bravo então agora. Oscar, hotel Kilo, autorizado a alinhar e decolar da pista 10, vento de 190 graus com 15 nós. Decola a pista 10, Oscar, hotel Kilo. Torre Salvador, é o gol 1924. Gol 1924, continue a aproximação para 10, aguarde pista liberada, o vento é de 190 graus com 15 nós. Reporte visual. Reportará visual, gol 1924. aguarde, aguarde o azul no 754, corrigindo o gol no 754, aguarde. Temos aeronave da companhia para ingressar no pátio principal. Solo Salvador, é o 31 no 73 da TAM. No 754, o solo voltando? Prossigo. Coordena que a equipe de solo irá passar um Boeing da companhia sua cauda, se dirigindo ao portão 10. Quando o mesmo livrar sua cauda, está livre seu pushback acionamento no 08. Coordena, autorizado seu pushback no 08, após a passagem do mesmo. Solo Salvador, é o 3173 da TAM. Já tem a sua autorização, 30 segundos para a cópia, aguarde. 73. Chuva leve agora. 7, livre pouso, pista 10, o gol 1924. Então, 3173, pronto, cópia. Pronto. Na 3173, autorizado Guarulhos, livre voo 360, via Upper Whisky 50. Decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, transição de NER. 5037, transponder, controle 1 no 9 decimal 35. Autorizado 360 para São Paulo, Guarulhos, na Upper Whisky 50, decola da 10, curva direita, saída da EL, transição de NER. 5037, transponder, 1935, controle de saída. O 3173 no 02, pronto da puxa, acionado. Então, 3173, cotejamento correto, 02, o portão autorizado, acionamento e puxa, reporte táxi. O 3173 vai aguardar mais alguns instantes para iniciar, está terminando o carregamento, chamará quando pronto, então 3173. Sente então, reporte quando totalmente pronto. Cotará. Está iniciando o 8, para o 754. Aguarde apenas o passagem do Boeing da companhia à sua cauda, passando agora. Já passou, está sendo. Sente então, reporte táxi. O azul 4089, corrigindo, o TAM 8001, Recife, solicitou o 310. Relativo. Pronto, cópia. Prossiga. TAM 8001, autorizado a Recife, 310, nível via para o ISC 58, decolada 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, 5055, transponder, o controle 1 no 9 decimal 35. 310 para Recife, Apurice 58, decola da 10, curva esquerda, Puca, Aracaju, Scoque 5055, 1935 ao controle. 001 no cotejamento correto, reporte quando pronto, para puxa acionamento, portão 11. Portanão, obrigado. O 3173 já está agora sim, totalmente pronto no 02. Autorizado, acionamento e pushback, reporte quando pronto o táxi, TAM 3173. Estará pronto para o táxi, TAM 3173. Pronto, cópia? Afirmativo. 3566, autorizado Aracaju, nível de voo 190. Decola da pista no zero, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, direto. 5053 é o controle? Corrigindo. 5053 o transponder, controle 1 no 9 decimal 35. 190 autorizado, Aracaju, decola na pista 10, com curva esquerda, Puca, Jamo, 50-53 é o transponder, 1935 é o controle, é o TAM 3566. Confirme apenas o transponder? 5053. Cotejamento correto, 01 é o portão, reporte quando pronto. Bota lá, obrigado. T170 aprovado, copia ou deseja recoordenação? Copia, 1970. Voo 806, autorizado Aracaju, nível de voo 170, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo direto. 5035, eu transpondo, o controle 1 no 9 decimal 35. estou com tráfego aproximadamente 3 milhas da cabeceira, comandante. Tráfego está bem reduzido, 3 milhas da cabeceira. Mantenha a posição. Comandante 3192, já está? Está visual, 3192. Já visual. Momento correto. Confirma o portão que se encontra. 7. Confirma 07? Afirmo. Gente, reporte quando pronto para acionamento e push. Posada pronto, gol 1806. Salve Salvador, boa tarde, gol 1924, Livrão. Gol 1924, prossiga via Alfa, reporte Enza, taxi Juliette. Seu portão previsto é 03, porém ainda está restrito devido a um Airbus Zetan realizando push. Aguarde Enza Juliette, instruções. Alfa, chamante da Juliette, gol 1924. Táxi Gol 1754, tem 70 voz 70, autonomia 0328, alterno Porta Alesa. 1754, prossiga táxi via Juliette Alfa no ponto espera. Quando pronto, torre 118.3, ajuste no 013. Juliette Alfa 1013 no altímetro, 23 a todos, Gol 175. Até o ponto espera, minha escuta, bom voo. Gol no 328, reporte quando visual com a pista, o vento é de 180 graus com 12 nós. Reportarei quando visual com a pista, gol no 328. Tan 3192, seu solo foi aos 30, libere a direita e chame o solo, 121 decimal 9. 219. Temos 3 horas e 50 de autonomia, alternando o galeão. Tan 3173, irá dar passagem a um Boeing com a logo marca da Varig, ou Varig, à sua direita na Alfa. Segue-o como número 2, corrigindo com o número 3. No pronto de espera. Quando pronto, torre 1 no 8 decimal 3, ajuste no 013. 013 agora é o ajuste. Vai iniciar o táxi seguindo a aeronave. Dá gol com logo marca da Varig à nossa direita. Quando pronto, chama na torre 23. Tá 3173. Uma boa tarde. Bom voo. Uma curta sinal devido à chuva e voltou visual a 300 pés. Ciente. Fala Salvador, bom dia, 3192, até Nebrão. Tan 3192, prossigo táxi via Alfa, aguardando antes da taxiway Juliette. Alfa, aguarda Juliette. Visual, gol 1318, autorizado pouso. Autorizado pouso, não no zero, 180 graus com 11 nós. Obrigado, pouso, 328. Webjet 6721, após o gol, a linha mantém, não no zero. Sim, mantenho, 328, seu solo foi aos 32, libere a direita e chame o solo 121.9. Ativa 121.9, gol 1.3.18, forma que deu visual bem nos mínimos, aí a visibilidade já, bem, já fica bem melhor. Ciente. Corrigou no 754, ponto 0, boa tarde. No 754, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Mantém. Salvador, boa tarde, eu sou 3804, tem informação de alta, autorização Fortaleza, por favor. Tan 3G34, Fortaleza, apenas informando o nível 370. Caso o senhor já tenha ele pré-autorizado, afirma, senão 39. 390 então será coordenado. Aguarde cópia, informação em curso é a Delta. Tá, com a Delta, obrigado. Solo Salvador, boa tarde, gol 9318, solicite teste para táxi. Táxi via Alfa, reporte Anza, táxi 6 Juliette, gol no 328. Táxi via Alfa, reporte Anza, Juliette, 328. TAM 3192, mantém a posição antes da Taxi Juliette. Mantém a Juliette, 9-10. Salvador, o Tante Menino. Tante Menino, prossiga. Para puxar o estacionamento no 8001, autorizado, puxa acionar, portão 11. Tente autorizado até 8001. TAM 3192, ingresso Juliette, posição 02. 02, 3192. TAM 3173, Salvador. 8, mantém a posição antes do táxi Juliette, se o portão previsto é 07, a aeronave da companhia ainda no livro. Ok, então vamos aqui diminuir o táxi, para seguir via Juliette, aguarda antes e espera vagar o box 7. Bom, 318. Gente, é de forma a manter a taxi Juliette livre, sem obstruir. Tranquilo, já está visual com o reforço, vamos parar antes e dar passagem na Juliette, com 318. Então, 3173 na escuta do solo? 3173 na escuta, solo. Haveria a possibilidade de taxiar um pouco mais à frente para liberar a cauda sair da Índia, para o colega do Airbus ingressar para o 02? Afirmativo, vai então taxiar um pouco mais à frente e chamará a torre autorizando 73. Afirmo. Torre Salvador, boa tarde, 3173 da TAM, o ponto de espera como número 2, pronto. Ciente, mantenha, aguarde para ingresso, 3173. Mantenha, 3173. Meia, aguarde para acionamento. Temos já um Airbus ETA que iniciou o push no 11. Logo ele vai chamar pelo táxi. Afirmativo, aguardando, gol no 8-0-6. Para o táxi, o T-8001, alternando Natal, 3 horas e 58, 71 a bordo. 7-1, Natal, 3h58. Afirmo. 7-8001, autorizado táxi via Juliette. Alfa, reporte antes da Taxi Índia, é o número 3 para decolagem. Juliette, Alfa, reportar antes da Índia, 8001. Solo, gol 9600, informação Bravo, autorização de destino Natal. Gol 9600, Natal, confirmando apenas o nível, 370? 370, 600. Sempre, será coordenado, gás de cópia. Bom dia, 2 milhas externas, 5491 da Trip. 5491, continue a aproximação para 1-0, vento é de 190 graus com 12 nós. E último tráfego da passaria do aeronave tipo Embraer 120 arremeteu na curta final, devido às condições meteorológicas. Reporte visual. 7, portaria visual, 9-1. Gol no 806, livre acionamento e pushback 07 ao portão, reportando o táxi. Boa tarde, gol no 806. Gol no 806, a possibilidade de realizar o push um pouco mais à retaguarda para liberar o colega da companhia ingressar no 07. Confirmado. Grato. Frente da Índia, hotel 8001. Gente, o número 3 para decolagem, quando pronto, no ponto de espera chama a torre, 183, ajuste no 013. 183, boa tarde, 8001. Não seguiu o táxi após o pushback da companhia, gol 328? Autorizado no 328, observando o push da companhia. Autorizado seu portão 07. Ah, sim, você quer puxar um pouco mais para trás, a gente inicia o táxi com 328. Sente. No 328, táxi até o través do portão 612, aguardando. É o través do 612, com 328. Santos 34, pronto, cópia. Confirma, senhor. Santos 34, autorizado Fortaleza, nível de voo 370 via Upper Zulu 19. Decolada 10, primeira curva à esquerda na saída Momo, transição Frote. 5057, eu transpondo o controle 1-9.35. 491 está visual com 10. Afirmo, 600 pés. Decola pista 10, é isso. Decola pista 1-0, primeira curva à esquerda, saída Momo, Frote, transponder 5057, controle 1-19.35, 03234. Protegimento correto, confirmando o portão que se encontra? Está no 4. Portão 04, ciente. Reposte quando pronto para acionamento e push. Ah, está pronto agora, senhor. Ciente, aguarde para o acionamento. Temos 3, 4 aeronaves acionadas, 3 no ponto de espera. Aguarde, devido aos condições meteorológicos. Gente, né? 3, 3, 3, 4. Mas alguém chegou a remeter aí? Confirme. As manobras para alinhar e manter e prepare-se para decolar assim que for autorizado. Aqui é quase tripa ali e manter 1-0 agora 754. Meteorológicos. Beleza, obrigado, né? Escuta. Pela colaboração aí, Vargas, com 3-3-8. Trip 5491 no solo aos 41, libere a direita e chame o solo 121.9. A direita 1-2-1-9, em torno de 1.500 a 800 pés, está em princípio de indistir. Gente, obrigado pela informação. 9-1. Torre, o Xené 6320, passando, vai passar o externo, baixado, travado. Continue a aproximação, reporte visual com 10, vento de 200 graus com 10 nós. Chame visual, no 6320. Sim, a gente vai chamar visual, 6320. Gol no 754, autorizado decolar da pista no 0, vento de 200 graus com 10 nós. Teve decolagem do 10, gol no 754. O Xander 6320 informa que o último tráfego avistou em torno de 600 pés e reportou o princípio de windshear a cerca de 800 pés. Ciente, o 6320, por enquanto pegando um vento aqui de 168 com 30 nós. Ciente. Então no 0, primeira curva à esquerda na saída Pulca, transição Zipar, 50612. Eu transpondo o controle 1-9.35. Com 600, autorizado Natal, nível 370, rota... Ela apesulou no 0, decola com curva à esquerda na Pucas e Pá. O transponder 5062, E o controle Salvador 1935, posição 9-1600 da Gol. Volume 00, cotejamento correto, repouso quando pronto para o push. E acionamento. Para o táxi Gol 1806, 1061 a bordo, autonomia 2 horas e 30, alterna a recepção. 6702, continue a aproximação para 10, aguarde pista livre. Positivo, aguardando pista livre. Para o jet 6702. 6320 está visual com 10. Ajuste no 013. Juliette Alfa no 093, pode esperar 283. Uma boa tarde. Para ingresso no pátio 5491. Pista no 0, vento de 200 graus com 10 nós, pista molhada, chuva leve, 6320. Sente, livre pouso, 6320. Gol no 754, decolou os 43, chame o controle, 119.35. Na 35, 754, obrigado. Puxando R6320 no solo 44, libere a direita, chame o solo 1219. Liberar a direita, 1219, 6320. Informe visual, o último tráfego reportou avistando a 600 pés. Informa o vento agora de 190 graus com 11 nós. Positivo, informarei visual, passamos externo, LJET 6702. Sente. Salvador, o Gol no 924. Gol 924, Galeão, confirmando o nível. É, Maceió, 350. Gente, Gol no 924, Maceió. O nível não consegui copiar, por gentileza. 350. 350, será coordenado, guarda de cópia. Informação em curso agora. Sendo atualizada devido às condições meteorológicas. 600 pés de teto com 4 mil metros de visibilidade. Ciente, Gol 1924. Solo, Xenem 6320. Xenem 6320, prossiga seu táxi via Alfa, ingressa Juliette, posição remota, quando lá tem sinalizador. Ciente, Alfa Juliette, posição remota. Salvador, Gol no 394. Gol no 394, agora sim, Galeão, nível 36. Nível 380. 380, será coordenado, guarda de cópia. Informação em curso é